Acredito que a noite seja o melhor momento para existir. Nela não existem espectadores para a dor, não existe luz e facilmente consigo esconder-me de mim. O escuro disfarça de sabores, esconde cicatrizes e reduz tragédias. A noite nos faz mais reais ao que sentimos, mais dispostos a expressar e mais intensos. Se de dia corremos para alcançar a perfeição, então reservamos a noite para nos conhecermos, para conhecermos as nossas falhas, abraçarmos os nossos defeitos e deixar a nossa pele cansada, castigada, sofrida e calejada. A noite traz o silêncio, que é melhor conselheiro, melhor calmante e mais verdadeiro consolo. Se de dia nos enchemos de fôlego para cumprir papéis e ajustar-se a padrões, de noite nos libertamos, descalçamos os pés já cansados de correr e repousamos os nossos anseios causadores de sofrimento. Os mais livres encontram na noite o tumulto, que desprende amarras, apresenta amantes, desperta paixões, faz nascer amores mais rápidos que o som. É a noite dos teus olhos que me faz sorrir, é a noite da tua pele que me excita. Me permito ouvir, em uma mesma noite, festejos e desesperos, celebrações e lamentações, choros e risos, gemidos. É de noite que sinto o cheiro de luxúria. É de noite que perco a noção, o limite, e reconheço uma ilusão iminente. É de noite que me sinto livre, tão livre que me deixo prender pela insanidade. But you don't know how I really feel. I can picture us together, love. All I want is you right now, right here. I try holding on to myself, 'cause once I let you go, I'm someone else. I was happy in that minute with you. I see things only you can tell. I won't give up on you, girl, on this love, on this dream. Though I can't say much to you before you go, before you leave. When will I see you again? Get the chance to hold your hand, tell you things I never did. Then we could be more than friends. I'll try to smile when we're so far apart. Wish you could see right what's inside my heart. Of all the things and fear that I should know, the hardest thing of all. All I wonder is, do you feel the same? I think of you every night and day. You're the light to my darkened sun. In the chart, you're my number one. Can't believe we made it so far. But now I don't even know where we are. I won't give up on you, girl, on this love, on this dream. Though I can't say much to you before you go, before you leave. When will I see you again? Get the chance to hold your hand, tell you things I never did. Then we could be more than friends. I'll try to smile when we're so far apart. Wish you could see right what's inside my heart. Of all the pain and fear that I should know, the hardest thing of all is letting go of you. Of seeing you smile every day, of hearing your voice go through my brain. I don't expect for you to stay the same, but one thing will never change. I'll always remember your name. Maybe I wasn't so very polite, but the day I talk to you, I find you in my dreams at night. You're the first thing I worry about when I fight. You weren't that love at first sight, but once I met you, everything was alright. I'll try to smile when we're so far apart. Wish you could see right what's inside my heart. Of all the pain and fear that I should know, the hardest thing of all is letting go. Com tua roupa, o jogo e o oponente, tudo se vai. Mas ficam as rimas de cada um dos rostos que já se foi. E usado ou usuário, fica sempre a cadência dos nossos encontros. E como num passe de mágica, o que foi mostrou. O tempo é só mais uma faceta dos nossos sentimentos. E mais uma vez, como ontem, hoje, amanhã, e talvez o amanhã depois desse, e sabe-se lá quantos mais, ressurge a questão. Vai mais um? É mais um dia e eu estou aqui, suspensa, sem emoção, sem reação. Mas vale mesmo querer sentir, se não sei, se não sei, se com eu vou voltar, ou se tu vais ficar. Não me pede para sorrir, sabes que não vais ficar. Não aguento mais esse sufoco, essa incerteza, essa dor, esse jogo. Não vivo de hipocrisia, não me peças para sorrir, se sabes que não vais ficar. Eu não vou sorrir. Não tentes nem me abraçar, se sabes que vais passar. Não me peças para ser menos eu, menos eu, mas passa. Há muito mais que fingir amar. Eu amo a mim mesmo, é suficiente. Eu gosto de ti, mas não dá prazer. Então não sou demente, não me peças para sorrir. Não me tentes enganar, se sabes que não vais ficar. Mas vale de vez bazar. Hoje é oi, tudo bem e tchau. Nada de abraço, carinho ou amor de brincadeira. dia. Desde a mais pequena célula até os organismos superiores, toda a criatura pede uma capa, uma espécie de invólucro que é separador do mundo. A verdade é esta, a vida tem fome de fronteiras. E é assim que se passa e não haveria nada a fazer nem lamentar, porque essas fronteiras naturais não fecham. Elas foram feitas, são entidades orgânicas, foram feitas como entidades que são vivas, permeáveis. O problema é que o nosso pensamento, ao contrário dessas entidades vivas, facilmente se encerra em si próprio e nós não sabemos fazer paredes vivas e permeáveis. Erguemos paredes inteiras como se fôssemos tucanos cegos. Erguemos fortalezas onde deveria haver pontes. E aprendemos a demarcar-nos do outro e do estranho como se fossem ameaças à nossa integridade, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é essa integridade. Temos medo da mudança, temos medo da desordem, temos medo da complexidade. E precisamos de modelos para entender o universo, e já a palavra universo começa já a ser questionada. Nós pensamos que existe um pluriverso, não é? Um multiverso. E esse pluriverso, esse multiverso, foi construído com a lógica da mudança, com a lógica do caos, com a lógica do imprevisível também. Então, temos medo que pensem diferente de nós, temos medo dos que, parecendo que pensam como nós, achamos que acabam por ser tão diferentes que nem sequer pensam. In the middle of the heat and light and peace, we had some frightening faults. I've been meaning to tell you I haven't recovered from the last storm, the last storm. Cause we were cruel and poison tongue. Made me say some things that hit you hard, hit you home. And there was booze and cigarettes were on the floor with puddles of my tears and your tears. And thinking about my love and you, and I don't. Deep before.